Pai e filho brincando de fogo de artifício. Filho brincando de rojão no estado unido. Ele levou um bate. Ele gritou quando tava correndo do rojão. Pai e filho brincando de fogo de artifício nos Estados Unidos. Eu gosto de filho. Ele brinca com o filho de rojão e bomba. Ele brinca com o filho de rojão e bomba. Muito obrigado por estar até aqui, Pedro.